Irmãos, eu estou começando nesta noite a ministração de alguns estudos que dizem respeito ao nosso ano de 2008. O tema desse ano de 2008 é Ano da Frutificação. Diga comigo, Ano da Frutificação. Diga para o teu irmão, é o ano de você frutificar. Diga para o Senhor, é o ano de eu frutificar, Senhor. Eu vou dar fruto, e muito fruto, fruto em abundância. E nós vamos nos preparando, irmãos, para uma série de passos, de posições que Deus tem para nós nesse ano de 2008, na continuidade do crescimento da igreja que aqui se reúne, como também na continuidade da nossa ação como igreja, membros do corpo de Cristo nesta cidade. E eu quero ministrar hoje, domingo que vem, e também no domingo seguinte, esses estudos que são imprescindíveis. E eu pedi aos irmãos para que todos os discípulos estivessem aqui. Então, eu estou autorizando você a ligar para aqueles que não vieram para dizer assim: o pastor quer saber por que você não veio. Domingo que vem, dia 16, é dia 16? Desculpa, domingo que vem, dia 9. Domingo que vem, de novo, às 18 horas, é uma convocação geral, todos os membros da igreja. E eu quero te dizer uma coisa, irmão, nós vamos aprendendo, muitos não sabem o que é isso. E eu nunca tive tanta liberdade para dizer isso quanto agora. Quando um líder convoca algo, se vira e atenda à convocação, porque há algo de Deus sobrenatural. Você não vai me ver brincando de convocar para qualquer coisinha. Você não vai me ver dando uma direção para coisas fúteis e que no fundo, olha, não rendeu nada, foi um fiasco. Você vai me ver convocando na autoridade do nome do Senhor para coisas que realmente é o Senhor que está nos chamando e que vão gerar um fluir de Deus sobre nós. Essa é uma verdade da vida do corpo na igreja local. Isso é real. Deus fazia isso desde Moisés e com todo o povo, em toda a caminhada do Velho Testamento, e o Senhor continua fazendo isso com a igreja até hoje. Então, domingo que vem, irmão, você venha debaixo de uma convocação. E se você puder, a Bíblia diz que aquele que salva alguém da perdição, que leva alguém à salvação, esse é sábio. Então, seja sábio essa semana e abençoe alguém para que realmente esteja domingo que vem. Alguns irmãos me procuraram, não apenas para dar a sua desculpa, porque a gente sabe quando é desculpa, mas para trazer o motivo real da impossibilidade de estar aqui hoje. E a gente conhece, a gente sabe os discípulos, né? A gente sabe quem é quem. E eu quero desafiar isso, você a isso, irmão, a ter um comprometimento, não apenas de não faltar domingo que vem, mas a de receber como de Deus uma ministração que faz parte de tudo que Deus mesmo está preparando em nós e para nós, através de nós, para o ano de 2008. E eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor, será um ano de muita frutificação. Muita. Tanto a frutificação nossa como igreja local, como projeto Adoradores, como a frutificação nossa como igreja nesta cidade, como a frutificação nossa como servos de Deus, filhos de Deus, individualmente, na família, na vida pessoal, será um ano de muita frutificação. Nós vamos terminar o ano de 2008 declarando: nós nunca tínhamos vivido um ano de tanto crescimento e tanta frutificação na vida da igreja, na vida dos discípulos, na vida das famílias. E nós não estamos falando assim de crescimento numérico, de crescimento material, não estamos falando disso, embora isso também acaba acontecendo. Estamos falando de crescimento na comunhão, crescimento na intimidade com o Senhor, crescimento no conhecimento da palavra, crescimento na autoridade ministerial. Isso não genericamente, isso na prática. Frutos de vidas salvas, transformadas, fruto de pessoas que através de você tiveram experiências profundas com Deus, fruto de experiências com o Senhor e Deus, o Espírito do Senhor te usando profundamente com dons e talentos ministeriais, fruto de áreas da igreja, de ação ministerial da igreja, crescendo por causa da ação do Espírito do Senhor na sua vida. Porque o Senhor diz que para isso nós fomos escolhidos e designados, para darmos fruto e fruto em abundância. E essa é a primeira ministração dessa série de estudos. E eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel, capítulo 37, verso 4. O ano da frutificação é um tema, é uma proclamação profética que levantamos todo ano. No ano de 2007, declaramos o ano de honra ao Senhor. E o ano de 2008, o ano da frutificação. E essa primeira ministração tem o tema O Mover Profético. Ezequiel, capítulo 37, verso 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga comigo, então me disse, profetiza sobre estes ossos. Primeira coisa que eu quero dizer a você, irmão, tanto para o seu ensino, quanto para a minha função profética nesse lugar, Deus nos levantou para sermos boca profética em todo o tempo. E ser uma boca profética não é apenas nós prevermos o futuro. Ser um profeta de Deus não tem a ver só com levantar, eis que te digo, meu servo, não vai acontecer o que você queria. Eis que te digo, meu servo, vais passar por um lugar e vai ser terrível, mas estou contigo. Não diz respeito apenas a tentar descobrir o futuro. Nós temos uma cultura muito deturpada pelo inimigo de uma busca, como quem busca por um feiticeiro, por um numerólogo, por uma leitora de mão, de tarô, para alguém que sabe ver a bola de cristal, e me fala aí, o que tem, o que eu posso fazer, o que Deus tem falado comigo? E nós não precisamos dessa busca de alma, assim, sem rumo, atrás de alguém que fale para a gente o que vai acontecer. Embora Deus trabalhe assim também. Deus pode chegar para mim e para você, da forma que quiser, e dizer, filho, eu vou fazer isso e isso. Filho, cuide disso. Deus faz isso.